Foz 2000, direto Leda, Ocean 6251, subindo a 360. Salvador, bom dia. Escuta do Avianca, Alfa Vitor, Quebec. Avianca, Alfa Vitor, Quebec, prossiga, bom dia. Bom dia, senhor. Quebec solicita autorização de reboque do Finger 7 para o Finger número 5. Eu vim a cal para vir do Quebec, só um instante para iniciar o reboque. Estou com o Airbus da TAP, vai passar a calda aí, se tratar que já pode esperar, ok? Positivo, seu, já me disse. É do 7 para o 5, é isso? Sim. Gente. 6251, chame Centro Recife no 3395 ou terra no 3325. 3395, alternando 13325, Oceané 6251. Portugal 024, approve taxi via Main Apron, India, would you like to come back? Clear via Main Apron and India and take a last part. Hold the point, call me back. Okay, call you back on the holding point, runway 10, Portugal 024. Para Salvador. Ó, Avianca da Ponte 7. Ok, o Avianca da Ponte 7 pode prosseguir pro portão 5, chame a alterna. Positivo, senhor. Obrigado, iniciando o rebote. Flutuila. Squawk 024, clear line up and take off runway 0, wind is 050 degrees, 04 knots. 02, enter line up and take off runway 10, QR 024. Torre Controle, muito bom dia, Aerolínea Argentina. Está chamando solo a Torre com quem? Aerolínea Argentina, solicito autorização de pushback da ponte número 10 até a ponte de número 7. A gente está livre, seu pushback até o portão 7. Perfeito. Saldo control fixo antes de desse momento. 08, pode ficar, 0 pode ficar, 0 bom dia. 0 Portugal, 0 radio contact, climb maintain 390, book departure. Climb maintain 390, book departure, pode ficar, 0 Agora Salvador, pode ficar 0 teu foco. passing 4,000 entrance, proceed at CFAR. Firmball. Tugal 024, negative, direct to Zipper. Muito obrigado. Portugal 024, maintain PUC departure. Maintaining PUC departure, react, standing left to depart. After PUC, jumbo, after zipper. Okay, you have been cleared to zipper. Negative. Take PUC again. Jumbo. Jumbo. Hotel 044. Contact now receive central frequency 125.45. 125.45, Airport Hotel 044. Salvador Alviança, Alfa Vitor Quebec, formando o término do pushback para a posição 5, ok? Solo ciente, bom dia. Pessoal, obrigado e um bom dia. Paulo Controle, escuta do Aerolínea Argentina. E terminou o reboque no portão 700. Bom dia, Aerolíneas Argentinas. Torre Controle, escuta do Aerolínea Argentina. Argentina, estacionou aí no portão 7, concluiu, não é isso? Positivo, senhor. Confirmando o final de reboque da posição 7. 0 para o 160, informação eco na Bonf. Bom dia, Gol 995, chegada Bonf, desceu para 4.000 pés, ajuste do altímetro 10, 10. Thank you. 257, bom dia, chegada Bonf, desça para o nível 050. Chegada Bonf, nível 050, vai ser. Desça para 2000 pés, ajuste 10, 10, reporte localizador. 7, 2, 2 turno 090, reportaremos no localizador com 995. Salvador, bom dia, Altar 31, 7 km, informação, foto, tá? Autorização, Guarulhos. 71, já temos aprovação do 300, Guarulhos, via posição bridge e a Peugeot 16, o restante conforme a rota do plano. Pista 10, a cola mantém reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva à direita. Perfil de subida da Leda, pós Leda, bridge. 1208 controle, 5170. Está autorizado nível 300 para Guarulhos. Pessoal da 10, mantém a proa até 2.7. Ou a terceira milha. Pós proa direita da Leda, bridge, cruzou no meia, quase conforme. 1208, 5170. Correto, pode chamar, pronto, puxa só. Chama aí. Estabilizou o voo 995. Voo 995, Livelet, Chime Torre 1-1895. 10895, voo 1-995. Torre Salvador, bom dia, voo 1995, estabilizado no X-Ray da 10. 995, avistado, checa o trem, pistão 0, pouso autorizado, 30 graus, 4 nós, 1010, no altímetro. Sente, voo 1995, baixar travado, livre pouso na 10. 1010. dia, gol 1804, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 0. Procedimento elétrico, X-Ray 1 no 0. Número 3, o tráfego é o número 2, está a 15 metros da cabeceira. Mantém a chegada 1804, reduções a critério. Continuo 5, na proa de Alagoinha, sua chegada Bonf, desça para o nível 050, procedimento elétrico, X-Ray, pista no 0. Localizador da 3597. 3597, liga LS, Chime Torre, 118, decimal 95. 3597, 3597. Direito 219. Direito 219, grato. Solo, Salvador. Bom dia, gol 1995, livrou na sua escuta. Salvador, gol 995, levou na sua escuta. 060, reduza para 2509, procedimento elétrico, X-Ray. 090, autorizado o pouso 90 da 3547. Passe para baixo. Salve Salvador, bom dia, gol 995, levou na sua escuta. Ô, torre, negativo contato com o solo 219. Pode prosseguir o táxi em frente então, até a Juliette, e faça novamente por gentileza, só pra gente fazer um teste de planeta aqui. Positivo, então até a Juliette eu manejo novamente, voo 995. Ô, solo Salvador, bom dia, voo 995. Salvador, gol 995. 995 na escuta? Contato, solo. 71121, décima 1, por gentileza, tá? 211, vai tentar. Tenente Gol 607, chega da Bonf, desça para o nível 070. De Bonf para o Tenente Gol 607. Então, coordenação aqui do Sora 5, Airbus Company estacionando 3 e no 0 no chame táxi.